Este é o desafio do pastor e o vigário. Ó, seu vigário, vamos nos sentar um pouco. Não tenha pressa porque vamos demorar. Tenho comigo a minha Bíblia de bolso. E a sua Bíblia, seu vigário, aonde está? A minha Bíblia está aqui na minha pasta. Pra começar é bem maior do que a sua. A minha Bíblia é fiel, não falta nada. Vamos à frente, quero conhecer a sua. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmos. O 115 tem mensagem pra você. Ele nos fala contra a idolatria. Ó, seu vigário, você mesmo pode ler. Eu não vou ler porque conheço as escrituras. Não admito quem me mande estudar. Eu tenho mais de 12 anos de leitura. Ó, seu pastor, queira me considerar. Em João 8:32 está escrito sobre a verdade que você não conheceu. Ó, seu vigário, vê se aprende ao menos isto, examinando a santa palavra de Deus. Eu sou católico, apostólico, romano. Protestantismo para mim não tem valor. Eu acredito em bom Jesus dos navegantes e São Francisco de Assis, meu protetor. Mas, seu vigário, lá na Bíblia está escrito: só há um Deus o qual devemos adorar. Ó, seu vigário, pra que tanto paganismo? Idolatria lá no céu não vai entrar. Mas, seu pastor, eu creio na Virgem Maria e Santo Antônio, que não faz mal a ninguém. Eu creio em Deus e creio em tudo que existe. A minha igreja é liberal assim também. Em nossa igreja professamos Jesus Cristo. Ó, seu vigário, preste muita atenção. Você que é aprofundado em romanismo e não conhece o autor da salvação. Jesus é bom, ele é Deus forte, está conosco e está primando pela nossa salvação. E lá no céu foi preparar-nos um repouso para todo aquele que alcançar o seu perdão. Não foi Antônio que morreu lá no Calvário, não foi Francisco que nos trouxe a salvação. Nem Benedito perdoou nossos pecados, não foi Maria que nos deu o seu perdão. Isso conheço desde o tempo de criança, por isso falo sem ter medo de errar. Só Jesus Cristo é perfeita segurança. Ó, seu vigário, cuide em se consertar. Em João 3:16 está escrito esta mensagem que eu vou ler pra você. Agora preste atenção, meu caro amigo, é o remédio pra você se converter. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, sinceramente eu não conhecia essa mensagem ainda. Estudei tudo sobre a minha igreja, mas você provou que conhece com mais segurança as páginas da Escritura Sagrada. Agora fui muito bem esclarecido e a partir desse momento deixarei a minha batina e serei um crente em Jesus Cristo. Valeu a pena o desafio improvisado. Nesse momento Jesus Cristo me salvou. Com alegria seguirei o pastorado. Sem a batina vou servir ao meu Senhor.